você pra mim, preta. Pra mim, você, eu quero fazer amor com carinho, do jeito mais sincero. É sério, vem meu amor, me dá um abraço, me beija, não perde tempo, corre pros meus braços. Vou te mostrar que o preto aqui sabe amar, valorizar e respeitar sua princesa. Quero cobrir você de beijos de amor e carinho, para que nossa vida sejam rosas, não espinhos. Ou seja, o oposto que os invejosos queriam. Vamos plantar respeito e amor pra colher harmonia em nossa vida. Será a coisa mais linda pegar você no colo e chamar de amor da minha vida. Falar baixinho no ouvido, poder sentir seu cheiro dia após dia, ano por ano. Como é gostoso estar com quem gostamos, saber que o nosso amor não foi comprado, conquistamos. É verdadeiro, digno de respeito. Eu sei, dificuldades vão existir a todo tempo, preta, pra tentar impedir do nosso amor fluir. Não se preocupe porque não vão conseguir. São pedras no nosso caminho, mas nem esquenta, eu quero, porque são elas que vão enfeitar nosso castelo. E haja o que houver, jamais vou desistir, porque eu te amo e quero ter você pra mim. Quero você pra mim, diga que sim, vem, vem ser feliz. Vamos viver o amor. Sempre assim. Também te quero, meu preto, todo dia te desejo sinceramente. Adoro o seu carinho, o seu respeito por mim. Que seja assim, feliz enquanto dure. Andar na praia de mãos dadas com você pra mim é tudo. Sentir a brisa do mar e as ondas vêm nos saudar, molhando os nossos pés pra Deus abençoar. Amor, palavra linda, sentimento nobre, não é digno pra qualquer um, só pra quem é forte. Falar que amo é muito fácil, quero ver amar. Então vem cá, meu preto, deixa eu te provar que posso ser feliz com você e mais ninguém. Enfrento o mundo pra ficar do teu lado, meu bem. O seu carinho bem gostoso e o amor me faz enxergar todo o seu valor, preto. E acho que houver também, jamais vou desistir, porque eu te amo e quero ter você pra mim, só pra mim. Quero você pra mim, diga que sim, vem, vem ser feliz. Vamos viver o amor, sem dor, pra sempre assim. Quero você.